música sempre a rodar, sempre, sempre, sempre. Aquela música que nós gostamos, que nos traz muitas saudades e que nós nunca vamos esquecer. São músicas intemporais, como esta dos Queen, do Bohemian Rhapsody. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Any way the wind blows doesn't really matter. Baby, 18 horas e 15 minutos. E este é o 90º dia do ano, faltando assim 276 dias para o termo de 2024. O pensamento do dia para hoje é: a televisão é o único somnífero que se toma pelos olhos. Uma frase de Vitório da Sica, que nasceu em 1902, faleceu em 1974 e era um cineasta bem conhecido italiano. Hoje vamos falar, como é óbvio e como é também nosso apanágio por aqui aos sábados, sobre o horóscopo, e hoje o horóscopo especial bem-estar da primavera. É verdade, porque o inverno foi longo, mas felizmente, a primavera já está a chegar com as suas boas energias. E é essencial regressar à boa forma para manter o espírito forte e a nossa linha também, não é? Umas mais redondas, outras mais esqueléticas, fã. Cada um o seu truque. Descubra então os conselhos de saúde de acordo com o seu signo astrológico para, como é óbvio, passar esta primavera em grande forma, porque acabou o inverno, o marasmo, a hibernação, a primavera está de regresso com as flores, os amores e os dias de sol, não é? Está então preparado para a primavera? Sim ou não? Diga lá. Vamos hoje fazer então aqui um ponto de situação e dar, ou tentar pelo menos dar alguns conselhos para começar a primavera em forma, segundo o seu signo astrológico. Hein? Valeu, isto hoje está porreiro, não? Hein? Um pouco de dinamismo, em demasia até mesmo, esta primavera anunciar-se-á vibrante, cheia de energia. Marte vai regê-la, ou regê-lo, não é? Deixando uma nova juventude circular dentro de si. Abril, se for esse o seu mês de aniversário, vai mantê-lo numa forma invejável. Mas atenção, porque você deverá evitar esforços muito intensos se nasceu no mês de Abril. E atenção com o mês de Maio. O mês de Maio vai nos convidar a canalizar toda a nossa energia transbordante para permanecermos bem construtivos. O nosso bem-estar interior vai irradiar para o exterior. Hein? Que espetáculo! Mas não esqueça que para viver uma primavera bem equilibrada deverá praticar regularmente desporto, não é? Mas evite-se ainda assim atividades demasiado bruscas. Será o momento de recuperar energias e de deixar a sua energia transbordar de positividade e iluminar o seu caminho. Daqui a um bocadinho já vamos começar então com o signo de Touro. Exatamente. Como é que nós temos que fazer, se formos do signo de Touro, como é que vai ser então os cuidados a ter para esta primavera? Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Latino, portugais, peu importe, c'est effectivement les meilleurs sons du monde. Du monde. Agora. Flashback. Flashback. As canções que marcaram época. Flashback na sua rádio. Vamos continuar com a boa música. Lembra-se desta dosada? Ah, que grande sucesso que foi. Eu dancei imenso ao som desta música. Não se esqueça também que a nossa linha telefónica está aberta, 02-38-43-50-09. Far place to go. Flashback, uma viagem no passado. É pra ouvir, é pra se apaixonar, essa é a rádio. Vamos então começar aqui assim já também com um pedido musical de um amigo. Um tema lindíssimo que eu adoro, eu amo de coração. Cantei tantas vezes esta música. Ai, quem me dera ter notinhas de 5 euros para a quantidade de vezes que eu cantei isto. Borbulhas de Amor, quem não lembra? Esta versão é lindíssima, é uma versão ao vivo e está bonito. Vamos lá recordar. Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti. Canta, coração, que essa alma necessita de ilusão. Sonha, coração, não te encha-se a amargura. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe. Dentro de ti, peixe. Saciar essa loucura dentro de ti. Uma noite para unir-nos até o fim. Cara a cara, beijo a beijo. Passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti. Um peixe. Essa loucura dentro de ti, para sempre dentro de ti. Foi então o pedido do nosso amigo Gilmar, ele que está sempre à escuta. Olha, esta também é dedicada para ti, Gilmar. Scorpions, não é aquela que tu gostas, mas é muito bonita e raramente a ouvimos por aqui. Under the Same Sun. Obrigada ao Rui pela escolha fabulástica. I saw the morning, it was shedding fire. lindíssimo este Under the Same Sun, debaixo do mesmo sol dos Scorpion. Não se esqueçam que o nosso número de telefone também está aberto, é o 02-38-43-50-09. É o melhor número de telefone para você escutar aquela recordação bem velhinha que está lá, mas que nunca ganha pó, não é? Especialmente no nosso coração. Portanto, não hesite, ligue, converse um bocadinho comigo, dois dedos de conversa assim bem rápidos, e peça para ouvir também uma recordação, como o Gilmar fez e como o Duarte também fez, porque a próxima que vamos ouvir é também um pedido do nosso ouvinte Duarte, que está à escuta também aqui em Orléans. Já falámos então sobre o signo de Carneiro, vamos para, como eu disse ainda há pouco, o signo de Touro. Para esta primavera, você, Touro, vai ter que viver ao seu ritmo. Nesta primavera, o Sol e Júpiter vão iluminar o seu caminho e dar-lhe-ão uma energia especial. Mesmo se fizer uma pequena pausa na sua rotina desportiva, não deverá culpabilizar, ok? Não aumenta ainda mais a pressão. Como nativo de Touro, ou nativa, você encarna a força tranquila e deverá usá-la para navegar através dos desafios. Em maio, Touro, o seu otimismo e a sua vontade serão reforçados, mas não deverá esquecer de respeitar as suas horas de sono. Conselho, fica aqui a dica, respeite o seu ritmo e, sobretudo, saboreie cada instante. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Sem dúvida, a melhor rádio para ouvir. Vamos então voltar à música e já de seguida, depois desta dos Calypso Queen com Calypso Rose, vamos ficar com o pedido do nosso ouvinte Duarte, que nos está a escutar em Orléans. Thank you. sempre vontade de ouvir estas músicas, é ou não é? É, sem dúvida nenhuma, não se perca nas horas. Já estamos a 25 minutos do sinal horário das 7 da tarde. E é verdade que o tempo passa super, super, super depressa. Não se esqueçam que este é o 90º dia do ano, faltando assim 276 dias para o termo de 2024. Já sabe qual é o pensamento do dia para hoje? Não? Não estava com atenção? Então eu volto a dizer. A televisão é o único somnífero que se toma pelos olhos. É verdade. Às vezes a gente senta-se no sofá e começa a ver assim uma cena ou outra e pimbas. Adormecemos ali assim com uma limpeza. Vittorio De Sica, ele que foi um cineasta italiano que nasceu em 1902 e faleceu em 1974. Curiosidade, você sabia que hoje, dia 30 de março, é o Dia Internacional do Resíduo Zero? É verdade. Sabia também que no ano de 1844, neste mesmo dia, nasce o poeta francês Paul Verlaine, referência, você sabe de quem? Claro, de que estilo? Do simbolismo. Exatamente. Vamos voltar para a música. O pedido do nosso ouvinte Duarte, com os Bee Gees e Staying Alive. Estamos a fazer assim um bocadinho diferente, mas não fiquem muito contentes, porque eu gosto de passar aquelas coisas que eu gosto. Os dos VGs. Sem lá. Como convém, isto convém a gente sentir-se vivos e manter-se vivos. Ouvinte Duarte, ele que está à escuta aqui assim em Orléans e que tem muito, muito bom gosto. Também quem nos telefonou foi o Alberto. Olá Alberto, viva, tudo bem? Ele, toda a gente sabe quem é, não é? Que é o nosso colega e faz aqui assim uma dedicatória para o pessoal todo da Rádio Arc-en-Ciel, para todos os animadores, para todos os que fazem parte desta grande e maravilhosa equipa que é a Rádio Arc-en-Ciel. Então, Alberto, eu escolhi, porque ele deixou-me escolher, um tema do ano de 1985, que eu adoro. Eu era fanzoca e depois ele era muito giro. Bom, para mim, não é para si, Alberto, como é óbvio. Paul Young, lembra-se desta? Every Time You Go Away. E é fantástico este tema, fantástico. E já de seguida vamos falar também do signo de Gêmeos. Fiquem para ouvir. por aqui sim, nós continuamos com os signos e com o bem-estar da primavera. Vamos então falar sobre o signo de Gêmeos. No amor, Gêmeos, esta primavera poderá ser intensa. Em março, uma boa organização vai ajudá-lo a gerir melhor vários aspectos da sua vida. Em abril, apesar de um certo cansaço, o amor e o carinho que o rodeiam vão ajudá-lo a permanecer otimista. No mês de maio, você deverá escutar o seu corpo e fazer umas quantas pausas a cada vez que for necessário. O conselho para Gêmeos: não se sobrecarregue, faça pausas e apoie-se nos outros quando for necessário. O amor e o riso serão, como é óbvio e como sempre, os seus melhores remédios. Porque assim continuamos com a música, a boa música, mais uma grande, grande, grande recordação. Esta senhora, tivesse eu notinhas de 5 euros por quantas vezes passava esta música. Ah, Crowded House, Don't Dream It's Over. Amizade, amizade.

Vamos, depois deste I Wanna Know What Love Is, continuar com os signos. Depois de Gêmeos, qual é que é o signo que vem? Caranguejo, como é óbvio. E então quais são os conselhos para esta primavera que está aqui assim já plenamente connosco? E ainda bem, porque já era tempo, hein? Já não podia mais com o frio. Quer dizer, ainda não está assim tanto calor quanto isso, mas está melhor. Temos que favoer que ça va vraiment mieux. Tudo correrá pelo melhor durante estes próximos 2-3 mesitos. Caranguejo, que bom, não é? Com a chegada da primavera, você voltará a encontrar a alegria. As camisolas grossas do inverno vão dar lugar ao otimismo e à felicidade. Você deverá fazer intervalos para ler e recuperar energias. Em abril deverá permanecer calmo perante os desafios e aproveitar sobretudo para viajar, se isso lhe for possível. Para o mês de maio, caranguejo, os seus amigos e as suas variadas atividades vão revigorá-lo. Portanto, o nosso conselho é: aproveite os momentos de descontração, viaje se possível e deixe o Sol e Júpiter iluminarem o seu caminho. Excelente, excelente. Flashback, uma viagem no passado. É para ouvir, é para se apaixonar, essa é a rádio. Estamos a 2 minutos do sinal horário das 7 da tarde. É verdade. Aliás, já não estamos a 2 minutos. Já só estamos a 1 minutinho do sinal horário das 7 da tarde e da entrada na nossa segunda e última hora de emissão do Flashback. O pensamento do dia para hoje tem sido: a televisão é o único somnífero que se toma pelos olhos. Frase de Vitório de Sica. Nasceu em 1902, faleceu em 1974 e era um cineasta italiano, exatamente. Não esqueça então que este é também o 90º dia do ano. 90 dias certinhos se passaram desde o início de 2024. Faltam então 276 dias para o termo de 2024. O meu nome é Carla Gamboa e este é o nosso Flashback. E eu vou estar lado a lado consigo até às 8 da noite. Exatamente. Atenção, senhores passageiros. Bem-vindo a bordo da nossa aeronave. São 19 horas. Destination confirmed. Prepare-se. Você vai viajar no tempo através da música e relembrar os anos inesquecíveis que marcaram sua eterna juventude. Em 5 segundos, estaremos decolando para mais uma noite do Flashback. Boa viagem. Sem bola, piu-piu sem frajola, sou chegar. Tô louca pra te ter nas mãos. Juanes, tengo una camisa negra. Um pedido da nossa ouvinte e amiga Paula, que nos escuta daqui mesmo de Fleury-les-Aubrais. Vamos então continuar com os signos do zodíaco nesta segunda e última hora de flashback. Ah, de caranguejo para leão. Leão, se você é do signo de leão, se é uma leonina ou um leão, mudanças à vista para esta primavera, exatamente. Em março, apesar do cansaço, você vai transbordar de energia. O sol em carneiro, a partir do dia 20, revigorará as suas forças. Isto... Abril poderá trazer mudanças no trabalho, mas a sua vida afetiva trará prazer e permitir-lhe-á relaxar. Para o mês de maio, o seu bom humor e a capacidade de ver o bom lado das coisas vão regenerar o bem-estar geral. Nesta estação, então, Leão, canalize a sua energia, aceite as mudanças e, sobretudo, alimente o seu bom humor. Samedi 13 avril 2024, soirée exclusive avec l'artiste Jorge Freire. Radio Arc-en-Ciel vous propose un concert exceptionnel avec l'artiste Jorge Freire et tous ses musiciens. Le samedi 13 avril à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc. Qui ne connaît pas les chansons emblématiques de cet artiste qui a su séduire plusieurs générations portugaises? Alors écoutez et appréciez ces quelques extraits. Cor maldita, ao ver-te minha alma grita, és tu quem vai matar. A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz, é uma franqueza tão bem feitinha, é fruto cheio de perfume o meu país. Gosto muito deste nosso tiro. Rendez-vous le 13 avril prochain à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc pour découvrir Jorge Freire et ses musiciens. La soirée sera animée par José Baltazar. La billetterie est déjà ouverte. 15 euros en pré-vente, 20 euros sur place. Pour profiter de cette pré-vente, rendez-vous au point de vente suivant. Un sado typico à Fleury-les-Aubrais. Le site de Radio Arc-en-Ciel, www.radio-arc-en-ciel.com. Le restaurant Tamalich à Fleury-les-Aubrais. Les établissements Mariano à Semois et à Blois. Ou Grillo à Saint-Privé-Saint-Mémin. Quintinho da Nossa Terra à Orléans-la-Source. Les Paniers du Monde à Fleury-les-Aubrais. Et directement au studio de Radio Arc-en-Ciel, 266 Faubourg Bagné à Orléans. Rendez-vous le 13 avril prochain, espace Montition à Saint-Jean-Blanc, pour un moment unique et rare. Ne manquez pas ce concert live avec Jorge Freire et tous ses musiciens. Ouverture des portes à 20h, avec un service snacking de spécialité portugaise. Compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. E se quiser participar no programa Flashback de hoje, para escolher uma música daquelas bem antigas que mexem consigo, mas sobretudo com o nosso coração, ligue o 02-38-43-48-00. Eu volto a dizer 02-38-43-48-00. Eu cá estou deste lado para lhe desejar uma excelente tarde, um excelente fim de tarde, neste caso, e muito boa companhia. C'est le weekend sur Arc-en-Ciel. Mais música! Sempre, sempre sucesso e mais sucesso. Ouvir e recordar John Cicada. It's just another day. É só mais um dia. E dia a dia vamos amanhecendo e vamos levando a nossa vida para a frente, certo? Pouco importam os problemas, pouco importa o que se passa. A cada dia, um novo brilho, um novo sol e uma nova esperança. Porque assim, os signos continuam e vamos então passar para a primavera com o signo de Virgem. E para os virginianos, calma com o stress, minha gente. Nesta primavera, a pressão poderá causar-lhe algum stress. Reserve então alguns momentos para recuperar física e emocionalmente. O mês de abril vai ser marcado por um período de desânimo, do qual você vai recuperar e encontrar o equilíbrio. No mês de maio, conte com um aumento de energia e de autoconfiança. O conselho para os virginianos para esta primavera: dedique algum tempo para relaxar, praticar desporto regularmente para aliviar o stress, ou então um passatempo, ou por exemplo, dedique-se a uma associação. como a Arc-en-Ciel, aqui em Orléans. Você sabe que nós estamos a recrutar animadores benévolos, é verdade. Portanto, se você gosta de rádio, se você gosta deste mundo, gosta da música, venha fazer a diferença connosco, venha se juntar à equipa maravilhosa da Rádio Arc-en-Ciel. Acredite-se, somos benévolos, mas vale a pena, porque o amor incondicional que nós recebemos deste lado vale tudo na vida. Mais uma grande balada a rodar por aqui. Roxette, lembra-se desta? Listen to your heart. Ouça o seu coração. That love falls apart, your little piece of heaven turns to gold. Listen to your heart. São 19h23. Ah, é bom demais estar lado a lado consigo nestes fins de tarde, todos os sábados, com o Flashback, aquele programa que traz as boas recordações das músicas que ficaram no nosso coração. E depois do Listen to Your Hearts, para ouvir, quem não se lembra deste? Mr. Mister, Broken Wings. Já de seguida continuamos com... Tcharam! Os signos do zodíaco e a primavera, o bem-estar. Fique para ouvir, balança já a seguir. Don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you. 19h28, por aqui sim, continuamos com os signos do zodíaco e as previsões para, ou melhor, os conselhos, vamos dizer antes assim, uns pequeninos conselhos para esta primavera. Para o signo de balança, descanso é a palavra de ordem para o signo de balança. Com a chegada da primavera, você vai se sentir cheia de energia, apesar de alguns desafiositos no trabalho. Para o mês de abril, alguns altos e baixos no seu bem-estar poderão causar distúrbios, mas cuidar de si e valorizar o seu charme vão contribuir para melhorar a sua forma. Durante o mês de maio, o ambiente será bastante tranquilizador para que tome consciência da importância do sono. O nosso conselho, então, respeite as suas horas de sono, cuide de si e, sobretudo, faça-me o favor de ser feliz e de se divertir muito. Por falar em diversão, há várias maneiras, não é? Bom, Bob Marley and the Wailers, Three Little Birds, são três passaritos. Preocupações, porque no fim das contas e no fim do dia as coisas acabam por se resolver e fica tudo bem. Amanhã é um novo dia, diga-se assim que não há mal que sempre dure, não é? Balança, balança para esta primavera, descanso, descanso, mais descanso. Com a chegada da primavera você estará cheio de energia. Ah, pois, já falámos sobre balança, não é? Onde é que eu estou com a cabeça? Escorpião. Isto era balança para cá, balança para lá, já percebi. Mas isto foi porque eu estava à conversa com o nosso ouvinte Bruno, que é balança, e então fiquei no balança, pronto. Atenção, escorpião, escorpião, atenção aos seus limites durante esta primavera. A sua tenacidade permitir-lhe-á vencer o cansaço e recuperar o tónus com a chegada da primavera. Em abril, a sua audácia e a sua vitalidade vão estar em destaque, embora você se possa dispersar. em maio, Marte e Plutão poderão levá-lo ao exagero. Não se esqueça então de ouvir o seu corpo. Faça atenção, ok? Conselho, faça pausas para se regenerar e aproveitar a lua cheia para efetuar uma pequena autoanálise. Ouça o seu corpo e, sobretudo, meu amigo ou minha amiga, respeite os seus limites. Melodias inesquecíveis. Canções. Saudades. Momentos eternos. Coração não esquece. I got got flowers in the spring. I got tears to wear my ring. And when I said you're around, and when I get scared, you're always around. So let them say your hair's too long. I don't care with you, I can't go wrong. Then put your little hand in mine. There ain't no estamos por aqui, sim, à conversa também com o nosso ouvinte Humberto, ouvinte e amigo Humberto, ele que também decidiu ligar hoje para nos desejar a todos uma feliz Páscoa, não é? E que um ouvinte muito assíduo, um querido amigo, que está sempre à escuta. Um beijinho muito, muito grande e até mais tarde, não é? Até mais tarde. E vamos continuar com mais uma música e eu já volto aí assim à vossa companhia para ouvir, gostar e recordar. Para ouvir, gostar e recordar, que é isso mesmo. Um tema de um senhor que eu adoro absolutamente. Eu gosto mesmo muito, muito dele. Suck on You, de Lionel Richie. Ai, que romântico. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Need any friend? And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Been a fool too long, I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on. Thank you. just can't lose. Guess I'm on my way. Meeting a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on. Glad you stay. Temos também para falar aqui assim, e porque estamos justamente na época da Páscoa, que nesta Páscoa o ETS Marianon preparou algo para encher o seu cestinho de doces. É verdade, o seu cabaz da Páscoa. Há quem faça o cabaz de Natal, o ETS Marianon está a fazer também um cabaz da Páscoa. As nossas especialidades do sol também estão à sua espera para fazer as delícias dos seus familiares e amigos durante este fim de semana de Páscoa. Você vai encontrar o pão de ló, o folar, as amêndoas com açúcar, chocolates e muitos outros doces. Serão oferecidas promoções excepcionais e um menu especial de Páscoa no serviço de restauração. Você pode visitar o ETS Marianon no número 1 da Rue de l'Orme-Gâteau en Semois e descobrir todas as novidades. Les ETS Marianon desejam a todos os ouvintes e equipe da Radio Arc-en-Ciel, bien sûr, uma Páscoa muito feliz. Em francês isto dá mais ou menos, pessoal, agora não riam da minha cara, ok? Em francês isto dá mais ou menos o seguinte. En cette période de Pâques, les ETS Marianon vous ont préparé de quoi remplir votre panier à rabord de gourmandise sucrée. Nos spécialités du soleil vous attendent également afin de ravir vos proches et amis pour le week-end pascal. Vous retrouverez du pain de l'or, des foulards, des dragées, des chocolats et bien d'autres douceurs. Des promotions exceptionnelles vous seront proposées, ainsi qu'un menu spécial Pâques au service traiteur. Retrouvez au numéro 1 rue de l'Orme-Gâteau à Semois et découvrez vite toutes les nouveautés. Les ETS Marianon souhaitent à tous les auditeurs de joyeuses fêtes de Pâques. À très bientôt, ils nous disent, bah oui, ça vaut le coup quand même, ça vaut le coup. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Ok, bateu ao lado, saiu RPG. Bom, bah, tão pis, está feito. Está alguém aqui assim a ligar para nós? Neste momento não posso, estou de microfone aberto. Bom, bah, ok, eu ponho assim em pausa. Não desligue, por favor, ok? Não desligue que eu já volto. Agora tenho que acabar mesmo. Vamos falar sobre Sagitário, signo de Sagitário. Ou será que já falámos sobre Sagitário? E agora? Não, ainda não falámos sobre Sagitário, estamos de acordo. E Sagitário para esta primavera é com calma. A sua energia parecerá inesgotável em março, certo? Mas março já chega ao fim aqui. Não se esqueça nunca de descansar quando necessário. Para o mês de abril que vai entrar, apesar dos obstáculos, você continuará a progredir. Mas deverá pensar em cuidar de si para evitar a rigidez muscular. Em maio, a sua atitude positiva, a sua determinação e a sua abertura aos outros vão ajudá-lo a superar os contratempos que vão aparecendo. Conselho para esta primavera, se você é do signo de Sagitário, tire algum tempo para relaxar, fazer exercícios de flexibilidade, deixar a sua atitude positiva guiar o seu caminho. Ok, ótimo. Mas acima da sua atividade e da sua atitude positiva guiar o seu caminho, deixe mesmo que Deus guie o seu caminho, porque não há melhores. Agora. Flashback. Flashback. As canções que marcaram época. Flashback na sua rádio. Mais uma grande, grande recordação a rodar por aqui. Glory of Love e Peter Cetera. I just forget to say things I might regret. assim na reta final, na reta bem finalzinha aqui assim desta nossa emissão do Flashback para o dia 30 de março, fim do mês. Yay! É bom demais. Vamos continuar com os signos, passando já para o signo de Aquário, ainda antes das despedidas, porque temos ainda signo de Peixes. Uma solidez de ferro para esta primavera. A chegada da primavera vai estimular todos os aquarianos, tornando-os dinâmicos durante o mês de março. Em abril, deverá manter-se concentrado para manter a sua forma. Deverá fazer pausas para recuperar energias. E em maio, Marte dar-lhe-á a energia dos conquistadores. O Sol e Plutão vão ajudá-lo a encontrar respostas para questões delicadas. E Júpiter trará uma sensação de bem-estar. Portanto, o nosso conselho para os aquarianos: mantenha-se concentrado, escuta a sua voz interior e acolha a energia positiva que lhe for enviada. Os sons dos Europe com este Carry. E será que a direção da Arc-en-Ciel vai se zangar comigo se eu ficar aqui assim mais dois ou três minutos depois do ar? Não, é que ainda não acabei os signos. A culpa é das músicas, são boas demais. Signo de Capricórnio, obstáculos a ultrapassar para esta primavera. Marte vai impulsioná-lo para se manter ativo e impor-se, mesmo que isso possa ser um bocado estressante. Em abril, novas oportunidades poderão surgir, mas você poderá ter de enfrentar alguns desafios durante o mês de abril, Capricórnio. Em maio, um aumento da energia vai ajudá-lo a superar os obstáculos, reforçando assim a sua autoconfiança e a sua determinação. Conselho, atenção, seja flexível, faça as mudanças, faça pausas quando achar que é necessário e, sobretudo, canalize a sua energia de uma forma bem construtiva. The last but not the least, ainda antes das despedidas, o signo de Aquário. Então, se você é um aquariano, fique sabendo que a palavra de ordem para esta primavera é uma solidez de ferro. A chegada da primavera vai estimulá-lo ou estimulada ou estimulá-la, tornando-o dinâmico durante todo o mês de março. Mas, uma vez que o mês de março chega hoje ao fim, vamos falar de abril. E em abril, você deverá manter-se concentrado para manter a sua forma. Deverá fazer pausas para recuperar energias. Em maio, Marte vai dar-lhe a energia dos conquistadores. É, já fui ao Brasil, Praia Bissau, bom, esse, os conquistadores. Para maio, o Sol e Plutão vão ajudá-lo a encontrar respostas para questões delicadas. E Júpiter trará uma sensação de bem-estar. E então aqui assim, mantenha-se concentrado. Isto é o nosso conselho para esta, para Aquário, para esta primavera, mantenha-se concentrado, escute a sua voz interior e acolha a energia positiva que lhe for enviada. Flashback, uma viagem no passado. De volta à música antes de Peixes e antes das nossas despedidas e depois vamos passar para a RDP Internacional. Gonna be le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. C'est le week-end e também é o final, retinho final, porque até já estamos atrasados, mas pronto, já pedi desculpas. Signo de Peixes e a primavera para o signo de Peixes, the last but not the least. Uma bela energia, é isso mesmo. Se você é pisciniano, saiba que para toda esta primavera você vai ter uma bela, bela energia. Você sabe que no mês de março, apesar do cansaço, a chegada da primavera lhe trouxe uma nova energia. Em abril, apesar de alguns tormentos, não é? Porque nem sempre as coisas correm como nós queremos, o seu otimismo e o seu dinamismo vão permanecer intactos. Você deverá dedicar algum tempo para cuidar melhor de si. No mês de maio, o seu tónus e o seu bem-estar mental vão estar reforçados. Ah, senão não está nada mal, hein, Peixes? Saturno vai incitá-lo a cuidar da sua alimentação e do seu sono. Ok, Gilmar, nada de muita feijoada à brasileira, bem pesada, muita carne gorda. Não, comer assim uns legumes, um peixinho de vez em quando, tomar conta da alimentação e dormir muitas horas. É verdade, porque hoje tive aqui assim uma surpresa no final do programa do Gilmar. Conselho para o signo de Peixes. Ouça o seu corpo. Ah, olha que conselho bom. Ouça o seu corpo, aproveite alguns momentos de descontração e esteja muito atento à sua alimentação e ao seu sono. Está a ver? Afinal de contas, nós por aqui sim temos sempre razão, nunca nos encanamos. Quer dizer, de vez em quando, pronto. Da minha parte por hoje é tudo. Prometo estar de volta sábado que vem, às 18 horas, como é nosso hábito. Para mais um flashback, para mais curiosidades, mais coisas sobre os signos, porque sei que você sempre tem também esta curiosidadezinha. Beijinhos no coração e não esqueça, tente ser um arco-íris na nuvem de ninguém. Não há nada mais bonito. Beijinhos, abraços, até sábado que vem. Notícias da Antena 1, num simultâneo com a RDP África, RDP Internacional, a Antena 1 Açores e a Antena 1 Madeira. Toda a informação está em permanência em noticias.rtp.pt. Liga Portuguesa de Futebol, jornada 27. Estoril, Porto, este sábado, no Estádio António Coimbra da Mota. Relato de Paulo Sérgio, comentários de Luís Cristóvão, reportagem de Walter Madureira. Estoril, Porto, este sábado, na emissão especial com início depois das 8 da noite. Este jogo tem o patrocínio de Toto Bola, tão simples como um X2. Gil Vicente, Portugal e Espanha nos primórdios do teatro europeu. Uma exposição organizada pelo Museu Nacional do Teatro e da Dança, em parceria com o Museu Nacional del Teatro de Espanha, com outras propostas artísticas paralelas. Apresentação do espetáculo Gil Vicente Pop, uma criação de Alfredo Martins para público em geral e escolas. Até 28 de abril. Gil Vicente, Portugal e Espanha nos primórdios do teatro europeu. Apoio Antena 1. No Alma Lusa desta semana, João Chora, que celebra 35 anos de carreira com a edição do álbum Roda da Vida. Meu amor, vem ver o mar. Os 13 novos temas, as participações especiais e a revisita a 3 décadas e meia de trabalho do fadista ribatejano. Roda, roda, roda na roda da vida. Quando a vida roda, roda para bailar. João Chora, no próximo Alma Lusa de Edgar Canelas, de domingo para segunda na Antena 1, depois da meia-noite. Antena 1, Alvegria à Velha, Águeda e...